Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice. Bem-vindos a mais um show do Bigode. Bem-vindos, pá. Há muito tempo. Há muito tempo, acabou a época balnear. É verdade. Aqui estamos nós outra vez. Vamos para a nova reentrée do Bigode. Com muita força. Em grande. Temos um programa novo, uma maneira de apresentar nova. Vários. Pronto, sei lá. Um cenas. Formato um bocado. Está renovado? Está renovado. É um bigode a parado. Exatamente. É um bigode que é melhor ouvir-se do que. Não sei, ver-se. Aqui. Só se pode ouvir também. Só se pode. Não, pode-se ver nas festas. Sim. Naquelas que aconteceram. Aí. Continua o mesmo bigode, não mudou nada. Não, mudou. Mudámos e estamos aqui ao som da dupla inglesa da C90s, que são assim, pá, os meus gajos favoritos a misturar o disco house. Como podem ouvir. Isto é muito bom. E o que é que temos para o programa? Temos as novidades, o cartaz de algum. Quer dizer, temos uma festa para falar. Pois temos. Novidades dentro da música. Yeah. Dentro dos videogames. Temos umas coisinhas. Cinema também temos. É. Não, infelizmente não está cá o Patrício, mas vamos falar de cinema. Vamos falar de cinema. Portanto, nós agora estamos a tentar entrar numa dinâmica mais. Falamos de tudo e mais alguma coisa. Porque é verdade, nós estamos cada vez com menos tempo para nos dedicarmos ao Bigode. Exato. Então, como já devem ter reparado, o blog também anda fraquinho, portanto está paradinho. Anda adormecido. E o que vão passar a ver agora no Bigode, no blog, será mais a ver com o programa, uhum, e do que passa no programa. Uhum. E em princípio não nos vamos estender muito mais que isso, porque não dá, a corda não estica mais. Se der, lá estará. Mas em princípio, pá. Tudo o que nós falámos no programa vai lá estar. E continuem lá a visitar o blog, mas pronto, vamos nos focar mais no programa, que acho que é mais interativo. Continua com o mesmo horário? É verdade, continua. Uhum. Até ver. Uhum. E é verdade. E resto? De resto é muito trabalho e bigode. Exatamente. E vamos aqui continuar. Vamos descansar um bocado. Vamos ouvir aqui uma música do Sr. Escort, que está a entrar provavelmente agora. E está. Ok. Entrou. Portanto, a gente já cá volta. Agora vamos ali fazer uns mamos. Vá, até já. está. Uma boa sugestão do X-Cort aqui neste mix dos C90s. Uma linha de baixo bem energética, yeah. Bem disco. Pá, vocês, se gostarem de Disco House, eu aconselho vivamente a irem até ao SoundCloud. Escrevem lá C90s e, pá, e de certeza que aparece lá isto. Isto é o mix de novembro. É o Chart Mix. Eles todos os meses lançam fazem uma coletânea do que é que está no top. Uhum. E depois fazem um mixzinho. E, pá, e é sempre de alta qualidade. E são de quanto tempo, mais ou menos? É uma horinha. Uma horinha? Portanto, é aquele tempo bom. Ainda trabalham bastante mensal. Bem. Ainda trabalham bastante bem. Enfim, vamos partir para as nossas sugestões da semana. Vamos ter aí uma festona amanhã, um mega festão. Dia 11, que, meus amigos, vocês... Tenham cuidado. Já cá esteve o E-Track, já cá esteve o Herol Alcan, mas nunca estiveram os dois juntos na mesma sala. E esta noite da manhã, portanto, vai... Até temos aí o teaser. Temos o teaser, vamos aqui bombar um bocado. Eu acho que vocês... O que podem esperar desta festa... Pois é. Ah, é verdade. Não é só o Herol Alcan e A-Track. Também tem Zombies for Money e The Chic. Portanto, a coisa promete. Uhum. E vamos ficar aqui com o teaser só para vocês se enquadrarem um bocado no que é a onda destes senhores. Para quem não teve a oportunidade de ver o A-Track ano passado... Tu foste ver? Não, foi no Lux, foi com o White Noid. Pelo que eu ouvi dizer, aquilo foi uma confusão, por causa do Boys Noise chamou imensas pessoas, e depois disso, o pessoal que se calhar queria ver A-Track não pôde, não teve essa possibilidade. Aí. Por isso desta vez tem A-Track e Herol. Desta vez o A-Track é a cabeça de cartaz. E tenham cuidado com o Herol. Herol, olha, assim, eu já vi Herol ao vivo e tipo, foi ainda dos melhores sets que eu já ouvi até hoje. A seguir se calhar ao do... Por isso. Ao do que fomos ver da outra vez. Aliás, tu não foste. O Breakbot. Do Breakbotas. Pá. Mas pronto, o Herol Alcan é um gajo que, pá, vês que o gajo trabalha bué no mix. É, ele trabalha bué. Sim, e acho que como DJ o gajo tem um grande skill. É dos melhores DJ, e tem uma boa interação com o público. O gajo está sempre ali a malhar no pessoal. Bem, então vamos ficar aqui com o teaser que mostra assim um pouco do que é que vai ser disto. Que e também, enquanto nós falamos também do local e do preço. Schmeck Fest. É a primeira edição. Isto não foi a Lusófona que organizou? Eu acho que tem qualquer coisa a ver com a Lusófona. E se não me engano, não sei se é verdade ou não, mas disseram-me que o bilhete era mais barato na Lusófona. A sério? Yeah, 15€. Já ficava mais em conta. Isto, para quem não sabe, o bilhete custa para 20€. Para quem é da Lusófona? É só para quem é da Lusófona. É capaz. Mas pronto, isso já sabes como é que se dá a volta a esses problemas. Mas pronto, o bilhete custa 20€. Sneaky. E os bilhetes custam 20€ e estão à venda. Eu gosto de quando eles dizem nos locais habituais. Portanto, temos na FNAC. E pronto, é o local habitual, é a FNAC. No, Ticket não sei mais. Não está a vender. É capaz. Não faço ideia. Isto já é a onda Herol Alcan. Era o Alcan Boys Noise. Exatamente. Mas não sei se estávamos a falar muito por cima ou não. O A-Track está numa de clubbing. Portanto, tem o Duck Sauce. Com o Armando. Com o Armando Van Aldino. E tem os Duck Sauce. Aliás, e tem no outro dia estava a fazer um zapping e vi a música deles na MTV. Yeah, aquilo está a estourar. Os gajos estão a fazer uma grande promoção. Aliás, eu lembro-me há pouco tempo de... ter recebido um mail da Fool's Gold, que é onde eles estão, se não estão... A label é dele mesmo, E os gajos estavam a pedir, mas isto era só para os Estados Unidos, estavam a pedir, pá, groupies, basicamente era groupies, estavam a pedir pessoas influentes, tipo, em escolas e em universidades, para espalhar a mensagem, espalhar o ouro. Da que só se esses mamos. Portanto, eu acho que vai ser uma noite porreira, é ali no LX Factory, fica ali num... Um espaço é muito porreiro. E se não me engano, vai ser naquele pavilhão enorme que mete medo ao susto. A fábrica mesmo. Esse é o melhor. Eu já estive lá numa festazinha engraçada, quando foi o final do ano do ano passado, da Lusófona, do Overnaut, quando foi as cenas das curtas de cinema. Depois o pessoal foi lá fazer a festa. Foi lá o pessoal de cinema a passar som. Aquilo é bom, porque aquela entrada, não sei o que é que se passa, acho que é do LX todo, aquilo consegue-se entrar com uma garrafa na mão em qualquer lado. Yeah. Pá, eu nunca tive dificuldades com a minha garrafinha, não gastei dinheiro. E estou naquele pavilhão, de certeza que não vai ser muito difícil. Não stress. Portanto, vai ser uma boa noite. Mas eu não estou aqui a incentivar ninguém. O bigode não incentiva a prática solícita. É mais práticas. Não somos desses. Uhum. Mas seguimos para mais uma novidade. E quer dizer, novidade, já está aí há algum tempo, mas o EP saiu também há poucas semanas. Portanto, o que saiu foi o... Vais falar do... Do Russ Chimes. Pois, o que saiu foi os três clipes. Sim, nos três clipes, há algum tempo. E pá, os clipes estão com uma produção muito fixe. Pois, não são do... Não sei quem é o... Lembras-te daquele clipe muito bom? Deixa cá ver, pode ser que tenha aqui. Que era do... Que era aquele dia-a-dia daquele gajo aí, no casal. Pá, a malha é muito boa e o videoclipe ainda é melhor. Não me lembro. Vê lá se vais pelo nome, é o Saman Keshavarz. Acho que é o mesmo diretor, é o mesmo realizador do que fez aquele este é que é o realizador disto, desde da cena disto. Pronto, então só sei este. Pá, tu de certeza que sabes qual é que é a música. A música é de um gajo que eu não sei, eu não me lembro do nome, não me lembro do nome da música. E o videoclipe é um casal, que eles parecem que estão a fugir, estão a aproveitar a vida, mas só fazem merda. Ah, já sei, do Cinnamon Chasers. Yeah, exatamente. Já sei. Yeah, acho que é o mesmo realizador. É capaz de... isto dá ideia. Está com uma produção fixe, curto bem da estética disto, e estou-me a ligar. Portanto, acho que íamos ficar aqui com... O clipe. Com o clipe, e já cá voltamos. Baixaste o som. Baixei o errado. Isto é o que dá. Há muitos anos que não vimos aqui. Pá. É porque a balnear acabou. É porque a balnear. O gajo ainda perde a pensar prática. Na praia. Mas yeah, foi um bocado abrupto esta entrada do Race Chimes. Mas, mas pronto. É fim. É a vida. Yeah. Mas está tá fixe a música dele. Tá, pá, o videoclipe está ótimo. Está muito fixe. Está refinado. Ainda me lembro das primeiras cenas que ouvi dele. E de facto isto está muito mais refinado. E o videoclipe está 5 estrelas. Está com uma grande produção mesmo. Mais coisas. Partimos para músicas. Mais músicas. Yeah. Pá, eu posso pôr aqui uma malha do Zombie Nation. Pá, gosto bastante das cenas dele. Ele lançou um álbum em 2010, deste ano ainda, que se chama Black Toys. Está fixe. E em particular esta música que eu vou passar, que se chama Peace and... Greed. Peace and Greed. E Zombie Nation aqui mais uma vez no show do Bigode. We'll be right back. Zombination. Zombination. Eu, por acaso, gosto bastante deste registro. Ainda no outro dia estava... Era uma malha dele e remixada por o Erol Alcan, acho eu. É provável. E é assim um misto de disco, mas com um eletrónico mais... Yeah, mais para o lado alemão, tipo exatamente, Berlim. Exatamente. E eu até que nem sou muito fã das cenas alemãs. Yeah, não sou muito fã disso. Mas isto gosto bastante. Eu sei, mas gosto bastante de Zombination. Pá, o gajo vai buscar coisas que não lembrou ninguém. Yeah. E mistura. Faz umas misturas bem fixe. Yeah. Outras coisas que também misturam e que é mais noutro registro é o Minecraft. Pois é. Só misturar. Esta passagem não teve nada a ver, mas pronto. Pois é, o Bigode agora também vai falar de pequenos jogos independentes e coisas do género. Mais focar em jogos que sejam de borla e esquisitos e marados. Porque existe aí uma corrente que tem imenso talento e coisas que vocês nunca imaginavam, como aquele jogo que uma vez jogámos aqui, o Don't Cheat Your Pants. Exato. Bom jogo. Tipo, já estive a espalhar isto pelos meus amigos. A ideia é trazer cenas desse género, que se jogam em 5 minutos e o pessoal curte e está a andar. Portanto, o Minecraft é o quê? Basicamente é o que o nome diz. Portanto, é Mine e Craft. Vocês neste jogo passam a vida a minar recursos para construir cenas. Isto é uma versão, ainda está a ser construído o jogo, por um bacana, que é o Marcus Persson. Portanto, isto, os updates ao jogo são lentinhos. Uhum. Portanto, as novidades dentro do jogo vão evoluindo muito devagar. Mas vale a pena jogar e tem uma grande comunidade à volta disto. E imensos maluquinhos no YouTube construíram cenas brutais. E basicamente vocês podem jogar de borla sem pagar. E a versão de borla permite-vos jogar online também. Mas, portanto, dão-vos uma data de blocos infinitos e vocês podem construir o que vocês quiserem. Não podem agravar o que vocês estão a fazer. Mas também podem jogar em servidores, onde há pessoas que se vos derem autorização para construir cenas, vocês podem andar lá a construir o que vocês quiserem e o mundo, como está num servidor, está sempre lá gravado, portanto não tem que se preocupar. Se comprarem, eu acho que vale a pena comprar. Assim, isto é para quem, quando era puta, adorava Legos e curto bem construir cenas, eu aconselho a essa gente. Quem não tiver muito nessa cena, aconselhava a afastar-se. Mas estava a dizer, tem uma versão paga, 10€, 9€, ou lá quanto é que é. Nessa versão a diferença é que tem uma vertente single player, portanto vocês podem andar lá a brincar sozinhos, e que é o survival. Portanto, o que é que acontece? Vocês estão muito bem na vossa vidinha, chega à noite e aparecem monstros, esqueletos e zombies e aranhas gigantes, portanto é uma cena engraçada. Têm a construir a vossa casa, têm que ir arranjar os recursos para construir, têm que construir as vossas espadas, essas cenas todas. É um jogo engraçado, e eu aconselho para quem gosta de construir cenas e ver mundos e não sei o quê. Umas ovelhas quadradas, porcos quadrados, ainda se riem à brava a matar galinhas e a fazer essas cenas. Enfim, aconselho. Eu acho que vocês, por acaso, deviam experimentar, que acho que vais curtir. Construir aí cenas e não sei o quê. E pronto, é a sugestão de jogo da semana do Bigode. Para a semana a mais. Uma boa sugestão esta. Eu depois meto uns vídeos no blog de gajos que construíram, tipo, houve um bacana que construiu. Há dois vídeos bem, bem interessantes. Um foi um gajo que construiu a nave do Star Trek. Foi a cena mais nerd que eu já vi, mas tipo à escala de tal maneira em que tu não vês a nave, tu tipo estás numa ponta da nave e não consegues ver do outro lado, porque a nave está mesmo gigante. Esse, e houve outro gajo que, esse que para mim é o mais fixe e que eu aconselho-vos a ver, que é, neste jogo também dá para construir tipo carris com carros de mina. Sim. Então houve um gajo que fez tipo uma linha gigante e fez um vídeo acelerado de ir de uma ponta à outra da linha, e vais passando por túneis e vês a água e vês o céu e vês não sei o quê, e está com uma música de uns gajos muito bacanas que agora me lembro, mas é uma cena muito chill out. O vídeo está brutal. Há bué da pessoal agora a fazer vídeos artísticos, entre aspas, no Minecraft, porque é um mundo todo criado por blocos, portanto dá um aspecto bué pixel art em 3D. E é bem engraçado. acho que vocês deviam experimentar, pelo menos ver. É mesmo um início de jogos em 3D dos 90s. É assim uma cena, uma mistura engraçada de retro com uma cena mais recente. E pronto. Passamos outra vez para a música, ou então para aquela conversa que estávamos a ter sobre blogs e labels. Nós há bocado estávamos a falar sobre o nosso blog, em particular, porque está um bocado morto, está um bocado de fantasma. Uhum. E Pá, eu disse que... E depois o Wilson disse o Gongok, teve a dizer, já te conheci outra vez. É na boa, nesta altura acho que já não há segredos entre nós e os ouvintes. Ele disse que, pá, que é pena que blogs como o Disco Dust e entre outros estão morreram um bocado. Pá, eu na minha opinião acho que uma razão disso estar a acontecer é porque grande parte das... houve muitas labels que no passado ano ou num tempo recente mudaram o formato do site deles para blog. Yeah. Eu não tinha pensado nisso, por acaso. É Medicent, pá, o blog dos Buraca, da label dos Buraca também. Também o site já mudou para blog, pá, imensos. Yeah. Olha, o Buzz Noise... Bang Gang. Não é, aliás, isso é a compilação, mas os gajos também têm um blog onde lançam os mixes, um podcast e não sei o quê. Yeah, eu não tinha pensado nisso dessa maneira, por acaso. Pá, mas o da Medicent não é só da label deles, tem imensas Tem tudo e esses, fora. Esses, por acaso, é verdade. É isso. Agora que estás a falar nisso, eu estou-me a lembrar. Eu quando, às vezes, vejo os feeds dos blogs, pá, diariamente, e vejo... Sempre, eu tenho lá fiz uma divisão já, olha, inconscientemente fiz uma divisão por causa disso, que foi pus os blogs normais e depois tenho as labels, que estão à parte, os feeds das labels. E uma coisa que eu reparei é isso, é que as labels todos os dias tens ali 500 feeds e os blogs estão muito, muito mortos. Muito morto aqui. E eu não tinha pensado nisso dessa maneira, mas provavelmente, pá, eu acho que é mesmo capaz de ser isso. E é pena, porque havia a cena de ter um blog com um grupo de pessoas que escreve, é que tu ganhas... Pá, não estou a dizer que na label não te possas ter isso, mas provavelmente na label é uma cena mais comercial, mais direto. Yeah, exatamente. E no blog, nos blogs é uma opinião mais honesta, e também, por outro lado, tens aquela cena de identificas-te com X número de pessoas desse blog, que já sabes o que é que podes contar deles, e sabes que a tua opinião é que a opinião deles é vai de encontro à tua, reveste-te neles, e eu acho que isso é... Era uma das vantagens. É uma das vantagens. Se formos a ver os accelerators e esses blogs assim, isso está sempre a bombar, está sempre a dar. Isso é quase um portal. Exato. Epá, não sei, mas por acaso... os blogs que nós seguimos estão um bocado como o nosso. Olha, falaste no Accelerator, mas o Diamond Bass apareceu lá. É verdade, pois foi. Mr. Diamond Bass anda por... Senhor Diamond Bass anda aí a pular para todo lado. Pois anda. Grandes produções. E teve uma festa em Espanha, se não estou a erro. Pois foi. Um grande festão. Epá, eu gostava de ter cá outra vez. Exatamente, portanto acho que fica combinado. Se ainda não conhecem, esperem qualidade. Acredito. Vão por nós. Gostam de música da terra? África. Está lá. Então seguíamos agora para um interlúdio musical de. Pá, não sei, eu aliás, mete uma cena tu. Que é outra cena que eu quero pôr, tenho que falar, dar uma introdução mais... Pode ser. Então, eu mais vou cuidado. Pôr... Pá, eu não sei como é que esta música me veio parar as mãos, mas isso é que é o bom dela. É que, pá, eu estava à procura de umas músicas do Mode Selector, daquela... Pá, até foi uma música que o Patrício pôs no blog, que até tinha um videoclipe ainda interessante, que era os Mode Selector numa galeria de arte. Era essa música, e estava à procura desse EP, e depois descobri esta malha. Deles, que remixada pelo Sirius. Pois, eu não sei, se é mesmo, não sei se é mesmo o nome da malha ou se... É um mistério. Se calhar é daquelas malhas como havia o Calvin Harris, que perdi o portátil e tinha umas grandes músicas e agora andam a sair às tantas. Pois é, e Sirius também é um bom senhor. Tem uma aura de mistério à volta dele, que ninguém sabe nada dele. E depois, tipo, lança uma cena num estilo, depois lança noutro. E bem, então vamos ficar aqui com o Mode Selector. Diversidade. Yeah. Pois, uma introdução introduçãozinha aqui ao som. Pá, é como acabaste de dizer, ele lança uma coisa de um tipo e depois, por exemplo, hoje pode estar a lançar uma cena assim mais disco e amanhã aparece-te um som dele na Boys Noise, assim mesmo Berlim, techno, cada mesmo esquizofrénica, e agora apareceu esse remix dos Mode Selector. Pá, está uma cena assim mais dubstep. Pois, eu acho que é um problema, quer dizer, é um problema e não é, que é, normalmente as pessoas estão habituadas a seguir um artista porque tem aquela, pronto, já sabem o que é que podem contar, mais ou menos, e gostas, sabes, aquela linha, e o gajo vai contra isso tudo, quer dizer, ele hoje é carne, amanhã é peixe, e pronto, e amanhã é tofu, e depois da manhã é tofu. Olha, tofu, por acaso é bom, e vamos ficar com o Mode Selector, então. remixado pelo Tofu. É o Serioso. Típico. Lá está, isto não, da última vez que eu ouvi Sirius não tinha nada a ver com isto. E apesar disto ser um remix, não ser dele, mas epá, what the fuck? Mas pronto, outra coisa que eu queria falar era do nosso amigo Anorak, que duas coisas dele, e são duas músicas que eu queria, pelo menos uma delas, queria pôr até ao fim, a outra era só para vos avisar que o gajo está com um remix competition para a Crazy Eyes. Até posso já pôr aqui a bombar enquanto falamos, para despachar já isto. Sim. Porque depois o que eu quero mostrar é outra coisa. Crazy Eyes, é pá, o que é que eu posso dizer? É a Anorak no seu melhor. Este senhor está cada vez com os sons mais quentinhos naquele eletro. A capa é quente. Isto é eletro made in France, com um lugar que eu acho que vai ter um lugar de destaque num futuro próximo. Quando eu acho que é daqueles gajos que agora há muita gente aí a fazer cenas e não sei o quê neste estilo e não só, mas este é daqueles que eu acho que vai durar, porque não sei, tem um carisma próprio e é uma espécie de um gajo que de um super producer também, porque ele canta e toca e faz os arranjos todos, e nos concertos é o gajo que está lá, está de guitarra na mão e a cantar e pronto, e a fazer um bocado de tudo, estás a ver? E eu acho que é daquelas pessoas especiais nesse sentido. Epá, e depois a qualidade dos sons que ele tem são, é visível. E eu acho fixe, epá, eu estou. Descobri há pouco tempo que existe esta competição para remixar este som e epá, estou com vontade de ir remixar isto. Portanto, de tocar naquilo. Yeah, eu, mais daqui a umas semanas. Pegas naquilo? Não, já tenho qualquer coisa para estar aí a bombar. Em segunda análise sobre Anorak, que está um rework que ele fez de uma cantora que é a Siobhan Wilson. Acho que ela vive na Escócia e nasceu lá, mas tem mistura francesa, uma cena qualquer. Ela é cantora de cenas indie e songwriter, portanto, não sei, não conheço mais trabalhos dela, sou sincero, mas este aqui gostei bastante e está, pá, está um remix com, está sexy, estás a ver, é uma cena, é um som sexy este remix, vamos ouvir daqui a nada. A malha dela, isto é um remix que o Anorak fez para a malha dela, portanto a malha chama-se Getting Me Down, pá, e depois o gajo deu-lhe aquele esta temperatura aqui de sintetizador que só o Anorak é que sabe dar. Eu devo confessar que não ouvi a original da Siobhan Wilson, mas agora até fiquei com curiosidade. Portanto, vamos calar aqui o Crazy Eyes. Antes de calar o Crazy Eyes, vocês podem sacar as stems da música para remisturarem no SoundCloud do Anorak. Portanto, pá, vão até ao blog, ao nosso blog, nós temos lá, depois vamos ter lá os links disto tudo. E sem mais demoras, vamos aqui pôr o rework que este senhor fez para a menina Siobhan Wilson, que lhe dá bastante. Gosto, é uma boa voz. Cá está. Reparem. Low profile, BPMs em baixo. Estamos aqui a curtir. Então vá. Siobhan Wilson, Getting Me Down. I spoke too fast, unfortunately the word that came out was yes, doesn't mean experimenting isn't allowed with the sounds. Even if I have to squash what I say somehow, bite-sized pieces of noise, I don't have a choice, I gotta get to them somehow. Gotta get them to ooh, listen to ooh, my sounds and bite-sized pieces of noise. Wondering faces, open and sharp and black mouths. I can listen to someone when they're all talk at the same time. It's getting me down to the ground. Thinking I made the wrong choice and compromising myself to fit the needs, the stupid, stupid needs. She puts love and kisses, money grows in trees and grass. Shopping floors at your eye, in a magnificent clean out the ground. Achieve. E está. É para relaxar neste programa. Relax. Yeah. Final da noite. Ou melhor, princípio da noite, final da tarde. Quanto tempo é que ainda temos? Temos tempo para mais. Não é aqui. Temos tempo. Temos tempo. Então, pá, eu vou botar uma malha de um álbum que eu ouvi bastante durante o verão, durante a época balnear, do Stam Impala. Que foi praticamente ontem. estes menos são da Austrália, mas parece que são que apareceram, que vieram, sei lá, sei, olha, parece que saíram de um portal destes, mas diretamente do Woodstock. Um portal do Minecraft. Um portal do Death Devil, um deles, que deve dar para o Woodstock. Para o Woodstock. Para o Woodstock. Woodstock. Olha, agora fizeste-me pensar uma cena. Porque não um Woodstock agora novo? Sério? Não sei, mas acho que o Woodstock... Um festival zorro, assim... O Woodstock acabou por causa da confusão. Aquilo já estava sim, anarquia. Sim. Agora temos o Coachella e o Optimus Alive. Yeah. Pronto, é o Woodstock. Mas bem que podiam baixar os preços daquilo. É pá, até nem são muito caros, tendo em conta o pacote... Que tens é que olhar para o pacote. Yeah. Sim, mas está fixe, não me posso queixar. Yeah. É bem pessoal. Mas pronto, então, continuando. Eu vou pôr aqui uma malha. Alter Ego. É fixe. está. Gostei, gostei, porque tem um. É aquele feeling de recordação e de nostalgia. E vai de encontro também ao que vamos passar a seguir para a despedida. Mas que para já vamos falar aí de uns mamos. Yeah. Que, quer dizer, não sei, era o que estavas a dizer, se calhar deixávamos para o programa da semana que vem. Pois, mais dedicado. Porque tínhamos aqui uma sugestão de filme para falar, mas não envolvia filme e música ao mesmo tempo. E queríamos colar aqui com outra coisa que não vamos revelar agora. Porque é uma coisa. Ui, estremece Seguir. Paredes. Mas não conheci isto e eu acho que vou levar isto para casa. Faz tem, bem. Tem-me faz Impala, bem. Acho que vou levar para casa. É muito fixe mesmo. Isto por acaso cola bem com a sugestão que me deram a seguir para pôr aqui. Uma sugestão que veio do Mirk. Yeah, o Mirk, para quem ainda usa isso e para quem não sabe o que é, olha. Eu acho que toda a gente sabe o que é o Mirk. Não sei, olha que não sei. Ei, não é possível. Não sei, olha que. Só conhecem o Facebook. Só conhecem. Olha, já nem digo não conhecerem o Messenger, mas já. Yeah. É um Messenger toda a gente conhece, mas pá, portanto o Mirk, era o chat à antiga, mas tem uma coisa que o Messenger faz mal, que é chato ao mesmo tempo com bué de pessoas, o que pode ser extremamente fixe ou pode ser extremamente confuso, depende do sítio onde se está. Yeah. Porque está tudo a falar ao mesmo tempo. Às vezes não convém confundir. Às vezes não convém confundir as janelas. É. Acontecem situações bastante insólitas. É. Mas esta sugestão vem de um canal do IRC, o Tasco. Que é um canal que eu aconselho e acompanho, e está lá, é pessoal bacana, e é a sugestão da Kikinha, e ela sugeriu The Kinks e o Really Got Me, e pá, acho que fechávamos com isto. Yeah. Não sei se é uma música de final, para o final é música para o final. Pá, passem no blog, tem os links do Minecraft, da competição do Anorak, do remix dele, da Mega Party da manhã. E nós vamos lá estar amanhã, portanto, tenham cuidado. Procurem por gajos com bigode. Yeah. E é verdade, aquilo que estavas a falar há bocado, o dia do bigode. O dia do bigode, pois é. Eu acho que isso é só dia 15 ou é dia 11. Eu não sei se é dia 15 ou se é dia 11. É que ser dia 11 é na mega festa, portanto, vai lá toda a gente de bigode. Isso é que era bacana. Isso é que se quer. Pá, aparem o bigode, penteiem. Yeah. Vai haver o dia do bigode. Vai haver dia do bigode, é o que interessa. E ainda por cima, por acaso, olha, se calhar vamos falar com o man que fez isso e vamos pôr aí uma cena porreira. Portanto, se vocês nunca ouviram falar do que é a cena do bigode, ouviram aqui primeiro e vão ao Facebook, procurem dia do bigode. Yeah. E juntem-se ao evento, porque vai ser aliás, se não estou em erro, não é o dia, é a semana do bigode. Portanto, então vai haver muito pelo. Vai haver pelo aí com fartazana e vai andar toda a gente de bigode. Até as raparigas. Até as gajas. Raparigas. Gajas. Logo. Então vá, vamos ficar aqui com o da Kinks e até para a semana. Para a semana já com o Patrício, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Se Deus quiser. Isto está, Mustache Movement, um programa religioso. De boas práticas. De boas famílias. Para boas famílias. Exato. Então vá, pessoal, até para a semana e muitos bigodes. Abraço. Side.